Um grafite na parede defende o meu direito, liberdade de expressão que não cabe no peito. Então se expandiu, coloriu o Brasil. Não vejo só verde, amarelo, branco e azul anil. Uma dose de cultura pra matar sua sede. A arte periférica é elo na corrente. Tem os manos, tem as minas. Ah, salve Mush, salve Dina. Admiro a rosa humana do mano Greg Brisa, que deixa uma flor pelos caminhos onde pisa. E no título do jornal, SP toda pintada, de boy do bom, primatas estampam a capa. E na capa de um livro, vai a arte do Digão. O palhaço comprimido leva história de motivação. É a rajada de expressão, disparada com intuito. Se fecharem as escolas, as lousas serão os muros. Serão os muros, serão os muros. Pintando as pilaças que sobraram da Babilônia, decorando a cidade de Sodoma e Gomorra. Pra mostrar a periferia, essa é nossa propaganda. Exigimos respeito dos atos que nos roubam. Pintando as pilaças que sobraram da Babilônia, decorando a cidade de Sodoma e Gomorra. Pra mostrar a periferia, essa é nossa propaganda. Exigindo respeito dos atos que nos roubam. Decifre o segredo por detrás da fechadura. Zito Romão, terceira visão, abrindo a mente oculta de quem não para um minuto nem pra escutar. Seus próprios filhos não ensinam, pois estão no celular. Chama atenção, a mestra da textura, Fabiano FBN, resistência a cada pintura. Hip, hip, urra, viva os guetos. Nos filmes, nos jornais, está lá a arte do grafiteiro, que desembolsa do salário pra ter uma lata de tinta. Com gosto vai cada centavo que vários não valorizam. A fonte é a cultura e nosso povo sente sede. A escola decorada com grafite na parede. Incentiva o garoto que tira uma foto. Os traços entram na mente e gravam no piso psicológico, dê um valor à arte, soma quando puder. Fortaleça as raízes que nos mantém de pé, que nos mantém de pé, que nos mantém de pé, que nos mantém de pé. Pintando as pilaças que sobraram da Babilônia, decorando a cidade de Sodoma e Gomorra. Pra mostrar a periferia, essa é nossa propaganda. Exigimos respeito dos atos que nos roubam. Pintando as pilaças que sobraram da Babilônia, decorando a cidade de Sodoma e Gomorra. Pra mostrar a periferia, essa é nossa propaganda. Exigimos respeito dos atos que nos roubam. Pintando as pilaças que sobraram da Babilônia, decorando a cidade de Sodoma e Gomorra. Pra mostrar a periferia, essa é nossa propaganda. Exigimos respeito dos atos que nos roubam, dos atos que nos roubam, dos atos que nos roubam, dos atos contra os atos que nos roubam, que nos roubam.